prostrado em teu altar, na esperança de ouvir a tua voz. Somente o teu falar poderá despedaçar a angústia que por dentro me corrói. Senhor, não sei porquê as pessoas sem saber falam coisas que machucam o coração. A gente não quer acreditar, nosso passado vive em a lembrar. Isso causa angústia, tristeza. Aqui.